acabou, desconsiderou nada. E só apareceu um outro alguém que você desfez de mim. Me ignorou como se eu não fosse ninguém. Imaginava que você pudesse ficar sempre comigo, mas ao ver você com ele foi o meu pior castigo. O meu remédio é o bar, vou me encher a cara, vou me embriagar. Cadê aquele amor que você me jurou? Fingiu que era minha, me abandonou. Hoje eu vou pro bar, agora vou beber, beber pra esquecer de você, de tudo que jurou e me enganou. Eu confesso pra você e sou indo embora. E sou indo embora.